Monopoly de Team Fortress 2 é anunciado. Faça pesquisas medicinais, salve vidas em Medical Frontier. Bloodbound será relançado com nova arte. Começando aqui mais uma edição do nosso podcast Notícias. Eu, Zabuzeta, numa campanha solo dessa vez, para trazer as notícias relativas ao período de 28 de setembro ao dia 4 de outubro. Isso mesmo, começando o mês de outubro aí com mais novidades, mais notícias para vocês. Eu começo aqui dizendo, é claro, que esse podcast ele é um complemento do nosso canal de notícias no Telegram. Se você tem Telegram, acompanha lá a gente no @jogatinabgnews. Lá vai muito mais notícias do que a gente traz pro podcast, principalmente com financiamento coletivo. Então, se você tem Telegram, eu recomendo fortemente você seguir nosso canal de notícias lá. Já tem mais de 150 pessoas acompanhando o que a gente posta por lá, então é bem legal. Divulgamos eventos e umas coisas bem interessantes relativas também ao Jogatina BG. Falando em Telegram, claro, a gente tem que falar sempre do nosso grupo, onde a gente tem nossos ouvintes e assinantes do canal do Jogatina BG, discutindo sobre vários joguinhos, várias coisas interessantes, polêmicas, paçocas e muitas outras coisas. Então, vai estar também linkado na postagem desse episódio. E agora com redes sociais, no Twitter, @jogatinabg, e no facebook.com/jogatinabg, você pode seguir a gente lá nas redes sociais. Temos que falar a respeito do nosso YouTube, youtube.com/jogatinabg, que essa semana, olha só, essa semana a gente vai lançar mais uma wiki, a wiki de outubro, né? Aproveitando, se você, a gente falou de redes sociais, você também pode usar a hashtag no Instagram JogatinaBG, claro, né? Pra você mandar suas fotos quando tiver aquela jogatina interessante de noite, no, à tarde, durante o intervalo do expediente, manda lá com a hashtag JogatinaBG. Quem sabe a gente faça uma compilação disso no futuro. Vamos deixar no ar isso por enquanto, mas a ideia é você utilizar a hashtag do JogatinaBG e compartilhar jogatinas pra galera. E por fim, a novidade aqui do JogatinaBG é que a gente já gravou o segundo episódio do Jogatina RPG, que já tá em pós-produção, já tô começando a editar aqui, tá bem interessante. A gente vai gravar mais uma parte aqui pra incrementar um pouco mais, pra não ficar tão curto. E vocês vão acompanhar em breve, no começo do mês que vem. Então, assine o nosso podcast no seu agregador de preferência, no iTunes, né? No iTunes também a gente sempre, mas sempre fala assim, da importância da galera em classificar a gente no iTunes. Aquela classificação que você faz a avaliação lá de 5 estrelinhas e deixar seu comentário é muito importante. Isso não só com o nosso podcast, com os podcasts que você acompanha, é muito interessante pra você fazer esse podcast, o público desse podcast crescer cada vez mais. Então recomendamos sempre que vocês avaliem a gente no iTunes. Eu sei que é difícil às vezes falar pra galera avaliar a gente no iTunes não tendo um iOS, né, um dispositivo iOS, mas você pode baixar no seu computador o iTunes, fazer a classificação, desinstalar. É esse pequeno favor que a gente pede, mas que a gente agradece e faz uma diferença gigantesca, né? Avalie a gente no iTunes como sempre. Começando aqui as notícias, então, a respeito do cenário nacional, que daqui 6 dias, isso mesmo, 6 dias, vai entrar o financiamento coletivo pela Ace Studio do jogo Dai Dai Dai, aquele jogo de peteleco que já vem com o search ali do mapa de regiões. E é interessante que esse jogo passou por várias feiras, pelo menos no Rio de Janeiro e São Paulo, e a galera tá curtindo. A evolução que eu vi também desse jogo ao longo do seu período de desenvolvimento tá bem interessante. Então, pra quem curtiu, viu nos eventos, o Dai Dai Dai, daqui 6 dias, acho que é dia 10, isso mesmo, dia 10, entra em financiamento pela Ace Studio. A Zuzu Board Games, uma editora nova aí no mercado, anunciou que tem jogo novo saindo do forno. O nome do jogo vai ser Daisu Origami. Ele vai ser um jogo de dados numa temática abstrata para 2 jogadores. Eu achei bem interessante ali, eles publicaram a foto deles na rede social lá do Facebook. E tem um origamizinho, um jogo para 2 jogadores. A proposta deles é um jogo mais rápido, então achei bem interessante. Se você gosta de notícias e outras coisas, também saiu a segunda edição da revista digital Vem Pra Mesa. Tem várias resenhas e discussões bem interessantes por lá. E por fim, aqui no cenário nacional, começou a campanha do Vulacar, não sei se fala necessariamente desse jeito, Vulacar, que é um jogo temático em RPG de fantasia, que entrou em financiamento coletivo, tem 2 meses aí pra ser financiado, então vou deixar linkado abaixo. Música. começamos aqui o cenário internacional. A gente começa, é claro, com as notícias que a Fantasy Flight postou ao longo da semana. Ela publicou uma nova aventura disponível para o aplicativo Road to Legend do jogo Descent, Journey in the Dark, da segunda edição. Agora você tem um Companion App, né? E lá você tem novas aventuras, você pode utilizar o seu jogo base e as expansões. E essa nova aventura foi anunciada. Também foram anunciadas algumas informações quanto às maravilhas do jogo Civilization A New Dawn. Ela tem informações a respeito dos tipos das maravilhas. Esse jogo me interessa muito, então fui ler a respeito disso. É bem interessante. Tem o estádio do Maracanã e eu tô curtindo muito a arte das cartas desse jogo. Lembra bastante o Civilization 6, pra quem joga no computador, que é uma arte um pouco mais caricata. Eu adoro a arte desse jogo. Também saiu uma prévia no Twilight Imperium 4ª edição que detalhou a fase estratégica, né? Pra detalhar como que funciona a fase estratégica nessa nova versão do jogo, nessa nova edição. E tá bem interessante pra você conhecer como que vai ser. Falando a respeito das novas fases, né, que foram renovadas, a fase de construção, que também vai estar linkado abaixo. Se você curtiu, né, o anúncio da Fantasy Flight a respeito do Fallout Board Game, eles publicaram um guia de sobrevivência em Wasteland do jogo, como que funciona as coisas lá, tá bem legal. E olha só, lembra aquele jogo que tinha uma arte muito feia, parece aqueles filmes B, assim, horríveis, com vampiros? Então, aquele jogo chamado Bloodbound de 2013, que tinha uma capa com pessoas vestidas de vampiros, agora vai ter uma nova edição com nova arte, né, e a Fantasy Flight publicou algumas novidades a respeito dos embaixadores do jogo. E, cara, tá bem legal. Eu curti bastante a arte, assim. Ela tá, de certa forma, não é igual, mas lembra um pouco a arte do Dishonored. Pra quem joga no computador, joga no PS4 e afins. Eu gostei bastante, assim, pelo tipo do rosto das pessoas, assim. Bem legal, mas nessa temática de vampiro, né? Interessante. Agora sim, chega de Fantasy Flight. Vamos aqui pro anúncio do jogo Knights of Fire Battle for Budapest. É um jogo continuação do Days of Fire Air, um financiamento de Budapeste de 1956, e tá previsto para 2018. Ainda não tem data específica, mas vai estar linkado na postagem. O jogo da Valve, Team Fortress 2, um dos jogos que eu mais joguei na vida, vai ganhar, infelizmente, né, é um jogo que merecia outra edição, mas vai ganhar uma versão Monopoly, né, já saiu Monopoly, por exemplo, de Mario, de Zelda e outros títulos, até às vezes, sei lá, de The Office, alguma coisa assim nesse sentido, e o Team Fortress vai chegar pra versão Monopoly, a galera vai disputar pra ser o King of the Hill, né, que é um tipo de uma modalidade de jogo, e cara, o Team Fortress merecia ser um jogo de tabuleiro muito interessante, que podia ser aplicado no jogo de carta, outras coisas assim, jogo miniatura. Então é uma pena que vai vir só pro Monopoly, mas quem sabe é uma porta de entrada aí pra vir novos jogos. A Blue Orange, em parceria com a Macaca, é isso mesmo, Macaca com 2K Edition, anunciou um jogo chamado Balan. Ele será um jogo cooperativo, em cada jogador é um personagem oriundo de um livro de aventuras. Praticamente cada fase que você vai fazer vai ser a respeito do livro que seu personagem participa, entendeu? Eu achei bem legal, a arte tá incrível, sabe? A arte tá lindeza, assim, demais. Lembra a arte de um amigo meu que manda muito bem, que é o Douglas Fear. E tá muito lindeza. E o designer, Bruno Catala, tá de novo na área, claro, que ele, o rapaz não para, né? Rapaz, né, é modo de dizer, porque o rapaz já é um senhorzinho, mas ele tá com um novo jogo na área com a editora Flying Games. O jogo vai se chamar Jurassic Snack. Ele vai ser um jogo para 2 jogadores. Uma arte bem interessante, assim, parece um jogo mais, uma pegada mais infantil. Novidades vocês vão ver na sequência aí. A Renegade Games anunciou 2 expansões para o jogo Raiders of North Sea. Terão o nome de Fields of Fame e Hall of Heroes. E elas estão previstas para o final de 2017. Esse jogo é uma arte maravilhosa. O Lucas Nakai posta direto lá no grupo do Jogatina. Eu fico só babando pela arte maravilhosa. Agora um jogo que eu não babo nem um pouquinho é Munchkin. Porque a Steve Jackson Games anunciou Magical Mass, que será lançado em janeiro. Uma nova versão de Munchkin. Aquele jogo que, pelo menos, eu não acho tão interessante. Mas é engraçado, porque se tá anunciando, alguém tá comprando. Por favor, parem. Brincadeira, mas assim, se tá vencendo, se você curte o jogo, não deixa o meu desgosto por ele fazer você deixar de comprar o jogo. Se você curte, continue comprando e incentivando a galera que faz o jogo se você gosta. Os designers, o casal de designers Elina e Josh Keppel, em parceria com a KTBG, anunciaram um jogo chamado Haunt the House. E ele está previsto para 2018. Esse jogo é interessante porque você vai se tratar de fantasmas competindo para assustar os caçadores de fantasmas. Cara, é bem interessante. A arte tá, assim, a arte das cartas, dos componentes, pelo menos que eu vi até agora, incrível. As salas, os cômodos, assim, tá bem legal. Ele é um jogo com mecânicas de set collection, Special Lore, que vai gerenciar muito as suas cartas na mão, e será um jogo de 2 a 4 jogadores. E sério, a capa desse jogo, a arte, as cores, assim, eu achei bem interessante. A Big Fun Game anunciou para Essen, já tá chegando aí no final do mês de outubro, o novo jogo chamado Magical Frontier. Ele será um jogo de investigação científica medicinal, onde você vai procurar curas, desenvolver medicamentos, nesse sentido de você procurar novas drogas para tratar doenças e outras complicações médicas aí. Ele será um jogo de 2 a 5 jogadores, do designer Chun Lan Cao, e terá as mecânicas de alocações de pontos e set collection. E tá prevista, claro, para esse ano, para Essen. A Mr. B Games anunciou um reprint de 2 jogos da série Bills, o Bill Genesis, que é 2016, e o Bill Megafauna de 2011. Eles estão previstos para o mês de novembro. A Golden Egg anunciou um jogo chamado Edge of Humanity, do mesmo designer de Seed Council, e trata-se de um jogo de card draft e deck building numa temática pós-apocalíptica. Lembra um pouco também, a gente anunciou na semana passada o After the Virus, né, da Frax Games, e lembra bastante. Acho que saiu meio junto, né? Ele tem temática, claro, que vai ser um jogo de 2 a 5 jogadores, vai ter o card draft, vai ter o deck building, vai ter leilão, vai ter outras coisas assim interessantes. Então vai estar linkado abaixo, o link lá do Board Game Geek. E você sabe que o designer de Mombasa, o Alexander Pfister, mas enfim, ele publicou esse ano o jogo Great Western Trail, que já tá no Brasil, e esse título ganhou o Prêmio Spiel Portugal de 2017. Olha só que interessante, 2017. Lá em Portugal também tem um Prêmio Spiel, e quem levou foi o Great Western Trail. Esse prêmio da Spiel Portugal existe desde 2007, onde começou com ganhando o Imperial, né? Brás ganhando em 2008, Agrícola em 2009, por aí vai. Até que ano passado foi o Mombasa, do Alexander Pfister. E esse ano, de novo, Alexander Pfister fazendo dobradinha com o Great Western Trail. Né? Já teve vários prêmios que lá ganharam, já teve vários jogos que ganharam prêmio ao longo dos anos aí. Por exemplo, Keyflower, Nations, Lagrange. Então, é um prêmio interessante e ele vem correndo já faz já 11 anos. A Check Games Edition, editora, a CGE no caso, fez uma publicação com os novos títulos que estão chegando. Claro que já está entre eles o Pulsar 2849, que a gente já anunciou várias vezes aqui. Mas teve coisas interessantes lá, como a expansão do Tashkalar, que vai se chamar Aether Wave, é um expansion deck. Além disso, teve também o anúncio da expansão do Adrenalina, que vai adicionar o sexto jogador e vai introduzir um novo modo de times com jogadas simultâneas. Teve anúncio da versão digital de Codenames. A galera tá amando aí a versão digital do Through the Ages, que foi feito pelo próprio Vlada, né? E a galera tá amando, então, pra quem curte aí os jogos digitais da CGE, tá chegando Codenames. Continuando, é claro, no mundo digital, eu falei já do Codenames, o jogo Cerebia, que teve recentemente no Kickstarter, ele já tá disponível pra você jogar no Tabletopia. Vai estar também disponível abaixo o link. E por fim, no mundo digital, e também nas notícias internacionais, as Asmodee Digital anunciou um jogo chamado Harald para iOS, Steam e Android. Vai estar o link do trailer que eles fizeram aqui lá no YouTube deles para você conhecer um pouco mais. No cenário de financiamento coletivo no Kickstarter, tivemos 3 destaques aqui, começando com o relançamento do jogo Elo Darkness. Ele é um card game estratégico inspirado em MOBA. Ele tá bem interessante. Eu não conheci o jogo anteriormente, quando vi a notícia assim, achei bem interessante por conta dessa mecânica de MOBA. Eu acho a mecânica de MOBA podia ser bem aplicada em board games. É um jogo que vai ter mais 400 cartas. Ele tá no dia da gravação, faltam 19 dias para acabar a campanha. Ele pediu 15 mil euros. Atualmente já está com 56 mil euros. Foi fundado em apenas uma hora. E ele tem todo esse aspecto de MOBA com 3 lanes, muitas cartas ali com poderes. E eu achei incrível a arte dele. Então, para quem curte aí um LOLzinho, um Dotinha, ou curte essa temática de MOBAs em geral, eu recomendo fortemente dar uma olhada lá no link da campanha deles. O outro destaque aqui foi o jogo Record, ou Reshord, sei lá como fala, que é a Inaguana Games. Cara, é incrível como eu falei isso de primeira, sem errar. iniciou a campanha do Kickstarter desse jogo, que a galera vai controlar guitarristas tentando fazer os acordes das suas músicas. E ele é bem legal porque cada um vai ter o seu tabuleiro ali, como se fosse do braço da guitarra, e você vai colocando as pecinhas ali pra compor as suas notas e outras coisas assim. Eu achei bem, bem legal, assim, talvez seja mais interessante pra quem curte mais música, assim, porque você pode fazer os seus coisas ali, mas talvez seja interessante até pra galera incentivar a conhecer um pouco mais como que funciona todo aspecto musical. Ele tá pedindo $14.950 e tá atualmente em $5.235, ainda não financiou. Último financiamento coletivo é um jogo chamado Warp Gate. Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores, trata-se de um jogo de gerenciamento de cartas e controle de área. Ele é uma temática um pouco mais espacial, que você vai colocando suas naves, que vai controlando os sistemas ali. Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores e a premissa dele é pra ser um jogo de 40 a 90 minutos. Pelo que dizem, é um jogo rápido, que terá algumas raças alienígenas, são 8 no total, cartas de tecnologia, você vai customizar o tabuleiro, porque é o tabuleiro modular. Isso já é uma coisa bem atrativa dele. Falta 14 dias, ele pediu $18.000, atualmente está em $7.480, não pegou ainda, mas eu também achei interessante pelo menos para divulgar. Se você se interessar, vai estar disponível abaixo. O cantinho de eventos, os cantinhos aqui, onde vai ter o evento ao longo do Brasil. A gente vai praticamente só replicar parte dos eventos que a gente falou na semana passada, que é o 28º Joga ABC, que vai acontecer no dia 7, esse próximo sábado, lá em Santo André, na loja da Bravo Jogos. Vai ter bastante atividades lá, alguns designers vão levar alguns jogos fazer teste, por exemplo, o Diego lá da Dijon Jogos. Em Curitiba, claro, só vai ficar aqui com Curitiba. Esse sábado também vai ter na PUC o 37º Curitiba Lúdica. Vai estar linkado da postagem do evento. É um evento lá que você chega, joga com a galera, leva o seu jogo, vai ter um monte de joguinho lá disponível. Acho que o único impedimento pra galera que vai de carro é que tem que pagar o estacionamento, tá? É avisando, porque às vezes a galera não conhece, mas a PUC tem que pagar o estacionamento, infelizmente. No dia 21 de outubro acontece o 13º Jogarta na Gibiteca de Curitiba. Muitas atividades de RPG, board games, LARP, palestras, né, ilustrações, pra quem gosta de todo esse clima nerd de jogos analógicos. Recomendamos bastante. E no dia 2 de dezembro ocorre o 2º Curitiba RPG. Nós agora estamos como apoiadores do evento. Então, pra galera que curte o RPG, curte board games, a gente vai fazer provavelmente a cobertura por lá também, conhecendo esse aspecto ali do pessoal que faz o RPG na BP, que é bem interessante. Então, provavelmente vocês vão ver mais novidades em vídeos no canal do Jogatina. Então, é um evento gratuito que vai ocorrer na Biblioteca Pública do Paraná, aqui em Curitiba, no horário de 14 às 21 horas. Então, vai ter bastante atividades por lá, muitas mesas, card games, sorteios, palestras. Então vai estar linkado abaixo. Encerro aqui então mais uma edição do nosso podcast de notícias do Jogatina BG, podcast oriundo do nosso canal de notícias, como sempre lá no Telegram. Recomendamos sempre que você entre em contato com a gente pra gente também comentar a notícia. A gente deixou de comentar na semana uma notícia bombástica, drástica, seu evento também, se você quiser comentar aqui, falar pra galera divulgar, a gente divulga facilmente. Comentamos também, a gente sempre recomenda que se você tem uma editora, você tá criando um joguinho, entre em contato com a gente pra divulgar seu financiamento coletivo, que a gente faz isso com todo prazer. Então eu encerro aqui mais uma edição do nosso podcast de notícias. Abraços e até o próximo turno.